2, Salvador, 3, 158 da Tampa, zona externa, baixo travado, pista a vista. Boa noite, autorizado pouso, 10 graus, 069. Lime pouso, 10, 3, 158. Como é o vento, 160? 110 graus, 069. Entendi, certo. Salvador, boa noite, o 11971, sentindo a informação Delta, autorização para o Galeão. Tan 3858, no solo 20, libera direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219. Torres, Salvador, muito boa noite, 6310, Xané. Tá baixado, travado. Boa noite, autorizado pouso, 10 graus, 069. 10 graus, 609, 6310, limpo pouso. 5,62, já confere? Sim. Saulo Salvador, tá? 3858. Sorriu, tá? 3858, chamando em 219, sem resposta. 1211. 211. 2, Salvador, gol 2, 0, 4, 3, ponto de espera da 1, 0, visual para a nave na sala. Estamos aqui em nível 4, 1, 0. Mantém o ponto de espera. Mantém. Alinhar e manter o gol 2043. Ali mantém, gol 2043. Do solo aos 23, libera à direita, solo 121, decimal 1. Silvando à direita, 6310, 21. Gol 2043, autorizado a decolar, 1900 graus 079. Autorizado a decolar de 1900 para o gol 2043. Gol 2043, decolou os 25, chame o controle em 1.19.8. 119.8, gol 2043. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, chame final, pista 197, agilizar. Agilizar no final da 97, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, final de 4 milhas, vai estar travado na pista 17. Confirme. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, está na final de 3 milhas e meio, vai estar travado na pista 17. Livre pouso na 17, 100 graus, 049. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, pouso autorizado. Está 3662 estabilizado na final, baixa travada. Gente, aguarda autorização de pouso. Pouso no 3662. Agora, autorizado pouso 090 graus 059, TAM 3662. Livre pouso, obrigado, senhor. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, no solo 34, libere a direita, solo 121, décimo 9. Boa noite. 251, alterna 33, décimo 9. TAM 3662, livre pouso, 090 graus, 059. Livre pouso, 3662. Oi, Salvador, boa noite, para 096. 1096, chame final normal. Não, visual, baixar travado, 1096. solo 536, libera a direita, solo 1219, tá? 3662. Bono 096, livre pouso, 090 graus, 059. Livre pouso, 090, bono 09, 096. Salve, Salvador, até 3662. Salvador, tem 3662, tanque real. Torre, triplo 5591, no localizador 10 milhas. Ciente, chame passando sim. Chama lá passando com ele. Salvador, voo 1973, próximo ao ponto de espera da 10, tá pronto. Boa noite, mantém o ponto de espera. Voo 1096, no solo 38, libera a direita, solo 121, décimo 9. 219, voo 1096, grato. Coimbra, Coimbra, baixado, travado, triple 559. Cliente autorizado, pouso 100 graus 059. Vem, pouso. Salve, Salvador, boa noite, boa noite, boa noite. Ali mantém o voo 1973. Ali mantém o voo 1973. Solos 42, libere à direita, solo 219, trip 55, 91. 219, obrigado. Solo trip 5591, livrou. Solo 5591. Gol no 973, autorizado a decolar, 100 graus 059. Autorizado a decolar, 973, decolou aos 43, chama o controle 19 decimal 8. 19,8, boa noite. Torre Salvador, boa noite, trip 5218, está no localizador visual. Sim, a gente chama e passando Simbra, controle embaixo da barra. Ok, informarei passando Simbra. 5218, passou a Simbra. Cliente autorizado, pouso 100 grau 049. 218. Solo 50, libera a direita, solo 219. Trip 5218. Libera na direita, 219, trip 5218. Salvador 3, 5219. Salvador 3, 5219. É, 121 decimal 1. 211, ok? Rio 1971, ponto 0, 0, 0, 0. O 1971, autorizado decolar, 10 grau, 049. Nível Alô, ao 55, chame o controle, voo no 971. Aqui chama o controle, 971, um bom fim de semana. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Xané, 6313. Boa noite, cheque trem. Charles Travas. Gente, pista livre, autorizado pouso, 1100 graus, 049. Cheque livre, pouso, pô, Xané, 6313. Pode confirmar o vento? Afirmo, 1100 graus, 049. Obrigado, obrigado. Do solo 58, libera a direita, solo 1219, Xané 6313. Direita 1219, Xané 6313, Xané daqui a pouco, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Xané 6313, Xané 6313. Solo Salvador, curtiu, Xané 6313, boa noite. Solo 1, 2, 1, decimal 1, não. Torre Salvador, Cometa 04. Cometa 04, cheque o trem. Contente pouso baixar travado, Cometa 04. BIP checado, autorizado pouso na 10, 090 graus, 059, Cometa 04. Cometa 04, livre pouso na 10. Salvador, boa noite, Mané 6310, ponto de espera da 10 está pronto, mantendo o tráfego na aproximação. Boa noite, mantém o ponto de espera. Chané 6310, a linha mantém 10. Chané 6310, a linha mantém. 04 no solo, altura 2, prossegue parte militar. Livre à primeira esquerda, acessando a frequência livre, reporte livrando a pista.